tudo o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores verdadeiramente. Guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem voz e estará. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a sua alma. Mas primeiro ele fala com o coração, porque não adianta dar a força ou o entendimento se não der o coração primeiro. Há alguns que pregam que a gente tem que dar o nosso dinheiro para Deus para depois dar o coração. Não, não adianta dar finanças para Deus se o coração não vier primeiro. Deus deseja que nós possamos o amar primeiro, acima de tudo, de tudo. Se você deseja amar o Senhor acima do dinheiro, desse mundo, do pecado, levante as suas mãos e diga: quero te amar mais.